ano de 2017, um pacote de leis foi estranhamente aprovado. Essas leis criaram uma era de paz no Brasil, deixando a segurança, saúde e o transporte em um alto nível. A qualidade de vida aumentava exponencialmente ano a ano, até se estabilizar completamente. Como em toda utopia, algumas pessoas achavam tudo muito suspeito e tentavam criar maneiras de ir contra esse estado de suposta paz. De algum jeito, esses grupos nunca tiveram nenhum ganho efetivo e ninguém nunca soube como o Estado os repreendeu, ou, pelo menos, as pessoas preferiram não saber. Estas foram as leis aprovadas em 2017. Primeira. Todos serão obrigados a doar sangue regularmente e seus órgãos depois de mortos. Segunda. Todos serão obrigados a usar transporte público durante a semana, a não ser que tenham uma moto. Carros são proibidos. Terceira. Todos que façam manobras com suas motos, como estourar o cano do escapamento ou empinar a roda, serão duramente repreendidos por pessoas munidas de ripas de madeira, criando assim os Ripa-Men. Quarta. Todos serão obrigados durante a adolescência a trabalhar em serviços braçais pesados. Antes de completarem essa iniciação, ninguém terá acesso à internet. Quinta. Todos deverão ser corteses uns com os outros. Falta de educação será repreendida com ripas, da mesma maneira da terceira lei. Sexta. A aposentadoria pública cobrirá as pessoas apenas entre 50 e 60 anos de idade. Tudo além disso é de responsabilidade do próprio indivíduo. A história a seguir mostra o lado sujo desse governo. Mostra a maneira podre como esse Estado se sustenta para que as coisas ocorram como querem. Olá, tranqueiras! É isso aí, o Curva de Rio, um episódio meio diferente, uma coisa nova na Podocera, coisa que ninguém fez antes, né? Ninguém. Muito original. E hoje comigo não teremos Almir, teremos o senhor Jax Ripa Negra. O passado me condena. E não teremos, Felipe, teremos o senhor José Fletcher, como ele é conhecido nas internets, Nemesis. É isso aí. Que bom. Tá bom, né? Beleza. Você quer que eu fale o quê, cara? Não teremos o Kenzo Oliveira, teremos o Zóio. E aí, malandro, se me fechar, vai perder o retrovisor. Assumiu o personagem. Caralho. Mas com essa voz, cara, você não tem respeito nenhum, brother. Moral nenhuma na favela. Acho que eu tenho, mano. Meu bigodinho ralo, todo mundo me respeita. Oh. meu boné de aba reta! Meu boné de aba reta! E não tem Matheus Mantuan hoje no Curva de Rio. A gente tem é Doutor Ramos. Boa noite a todos. Gostaria de que todos aqui estivessem muito satisfeitos em ouvir. E queria dizer que a minha clínica está aberta a todos que queiram pagar para ter ótimos serviços cirúrgicos. Faz troca de sexo? Claro que faz. Ih. Implante de cu também? Especializado nisso. O Dr. Ramos implanta no seu doutorado cu, faz sentido. Fazer cu. Curologia. E é isso aí, você ouvinte do Curva de Rio que tá ouvindo esse podcast e não ouviu o nosso podcast Fascismo do Bem, é recomendável que ouça esse episódio antes pra você ficar contextualizado esse mundo novo no qual estará acontecendo essa aventura aqui. Admirável mundo novo. E melhor mundo novo. E vamos lá, uma coisa que vocês não sabiam, que só eu sei, é que na ficha de vocês vai ter que ser incluído um item novo. Ih, caralho. Cada um de vocês veio também com uma fraqueza que com certeza vai ser usada contra vocês no decorrer dessa aventura. Eita porra. Por isso eu sou bonito demais, eu vou ser muito assediado na aventura. Tô fudido. O Felipe, por exemplo, que vai é bem. O senhor José Fletcher, quando em situação de pressão, ele vai sofrer de paranoia e ter crises de ansiedade. Vai gaguejar. Isso. Puta, genial. Puxa, ele vai viver em crise, então. Caralho, maluco. Caralho, hein? Arte imita vida, parabéns. O Almir Jax Ripanegra, quando ele perceber que tá desarmado em determinada situação, ele vai ter crises de pânico, porque ele depende muito da arma dele. Eu vou pedir uma dose. O Dr. Ramos, que é o Matheus, ele é médico, logo ele é hipocondríaco pra caralho. Então ele sempre tá com uma farmacinha no bolso ali, ele tá sempre tomando um remédio assim de forma compulsiva. Tá. Caralho. Nada que eu não tinha acostumado já. Nada que não fosse um dia normal. E o Luquinhas Oliveira, o Zóio, vai ter medo da polícia. Então, eu tiver com terror do meu lado, tá ligado? Vai ficar com terror do meu lado direto. Tá bom, beleza. Então, ele para e grita: olha o rapa, olha o rapa, olha o rapa, ei! Então, por favor, tenham isso anotado e levem em consideração nas atitudes que vocês tomarem no decorrer dessa aventura, tá bom? Tá bom, já adicionei aqui na minha ficha, vamos lá. Muito bom, vamos começar então? Vamos lá. Quem é o mestre? Shonan! Shonan! Primeiro ato, o recrutamento. Vamos lá, a gente vai fazer aí um primeiro ato de apresentação em que cada um vai ter uma pequena aventura solo, tá? A gente vai começar com o nosso amigo Jax Ripanegra. Cara, isso é muito nome de ator pornô brasileiro, cara. Jax Ripanegra. Que bota! É o Kid Bengala de Osasco, tá ligado? Um belo dia, numa sexta-feira, o nosso amigo Jax Ripanegra tá passando o seu tempo numa mesa de bar, tranquilo, sem ter o que fazer. Ele já tá aí tomando seu, provavelmente, quarto ou quinto drink, né? Ele tá despreocupado, até que, no momento, estoura uma briga logo atrás dele. Daí ele já fica meio esperto, né? Aí, de repente, uma garrafa voa e para, estoura no balcão do lado dele. Filho da puta! Vai despejar cachaça mesmo? Aí um cara que tava perto dele assim, percebe a briga, não tá brigando com ninguém, olha bem pra ele e fala: e aí, você tá com quem, malandro? Meu filho, eu tô comigo mesmo. Ele pega a garrafa que tava em cima do balcão, quebra e fala: você não acha que você é muito folgado pro seu tamanho, não? Eu me mantenho do jeito que eu tô, impassivo, fala: folgado é a sociedade, eu só tô na minha. Daí o cara pegou: meu irmão, tá rolando uma briga aqui, e quando tem briga, eu bato em alguém. E ele vai correndo na sua direção assim, já apontando o caco de vidro pra você. Vou jogar o dado aí. Calma aí, você me diz o que você vai fazer. Eu vou sacar assim? Da minha peixeira, fio. Minha peixeira tá aqui do meu lado. Vou sacar a minha peixeira tal qual o crocodilo Dante. Beleza, você sacou a sua peixeira, ele vai te atacar. Ô, mestre, peraí. Vá lá. A imagem que vem à cabeça é o Huawei gritando: pega eles, Tupi! Cara, é total, velho, total. Total Huawei, cara. Tô vendo o Huawei. Exatamente. Eu tô aqui, ó. Tal qual o crocodilo Dante. Vou sacar da minha peixeira e vou dar aquela benzida do crocodilo Dante, tá ligado? Que ele dá no norte, né? A benzida que rasga a camisa. Que rasga a camisa, eu vou fazer bem isso. Beleza, você tirou um 13. Você conseguiu aparar o cara, você fez um corte na lateral dele, assim. Não, o cara, eu fiz um corte da camisa dele, tipo, deu um rasgo na camisa dele pra deixar ele intimidado. Porque eu não quero matar ninguém, eu tô bebendo minha cachaça. Beleza, deu o cara olha pra você, assim, de longe. Eu vou te encontrar ainda, vacilão. Sai pelo bar, ele vai achar outra pessoa pra bater, porque ele ficou um pouco intimidado com você, aparentemente. E aí a briga tá rolando lá. Você tá tentando evitar as coisas, mas vira e mexe uma cadeira, voa na sua direção. Você não pode ficar impassível nessa situação. Você vai tomar partida fria. Quem tá brigando nessa merda? Cara, você tá num boteco que você não conhece ninguém. Você foi sozinho porque você bebe sozinho. Você é esse tipo de pessoa. Não, beleza. Eu tô bebendo sozinho, mas a briga começou por quê? Ah, você não sabe o que a briga começou. Simplesmente estourou a briga do bar, velho. Eu vou até o balcão. Vai até o eu balcão. Eu tava na minha mesa. Não, eu tava na mesa. O vagabundo tava bebendo no balcão. Eu saio fora do bar. Mano, tem por que eu ficar aqui, eu já babi e os caras estão brigando, eu vou sair sem pagar, porque o povo tá brigando. Você tá saindo do bar, então, daí a briga voa pra cima de você e os caras começam a esbarrar em você. Você tem que tomar, uma atitude aí, porque você tá tomando soco sem perceber. Não, tô querendo me bater. É, você tá tomando soco aí, você não sabe de onde tá vindo, porque a briga tá generalizada. Quem foi que me deu soco? Cara, qualquer um desses 15 caras que estão aí, velho. Imagina um bate-cabeça, Almir, imagina um bate-cabeça. A entidade bateu em você, tá ligado? A entidade. Eu vou abrir a roda. Olha, esse é o Ripa Negra, caralho. Eu vou abrir a roda. É bate-cabeça, eu vou abrir a roda. Eu vou falar que a roda é minha. Eu vou abrir essa porra. Vai abrir a roda negra. Agora, beleza. Essa porra, dessa roda. Você vai abrir a roda na porrada, então. É, na porrada. Joga um D20 aí pra gente ver. Bom, você tirou um 11 e você consegue derrubar, assim, dois caras que estavam mais bêbados, mas a briga tá rolando ali. Isso que você consegue derrubar dois caras, você olha pro chão, você percebe que tem um 38 jogado ali no chão, meio que perdido. Rapaz. Beleza, eu vou dar um tiro pro alto pra acabar com essa porra, porque eu sou de Osasco. Você vai dar um tiro pro alto, pro teto, você vai mirar alguém... Não, é pro alto. Acabou essa putaria, pá! É, beleza. Deu um tiro pro alto... A galera parou assim, olhou pra você, viram que você tá aí com um distintivo da sua antiga unidade Ripa, apesar de você não pertencer mais a ela, você é muito fiel à sua antiga unidade, olham pra você e percebem que você tem uma posição de autoridade ali, e você tem a liberdade de falar palavras de ordem, o que, que você diz? Acabou com a putaria, meu jovem. Se vocês continuarem com essa putaria aqui, todo mundo vai voltar pra ser servente de pedreiro, junto com a molecada. Aí, dois caras, que um tava fazendo mata-leão no outro, um larga o outro, eles olham pro outro assim, beleza. Vai cada um pro lado. Daí tá bom, o bar ficou tranquilo novamente. Olha aí. A Rita é a lei, caralho. Exato. Eu chego pro dono do bar e falo: tiozão, desce uma IPA aqui pra mim por conta da casa, porque eu salvei seu estabelecimento. Ô, senhor Almir, claro. Eu vou servir um uísque pro senhor também, porque o senhor foi porreta agora. Daí o dono do bar te serve a bebida. Daí aparece um cara do seu lado, um rapaz, assim, de terno preto, com uma cara de ser uma pessoa importante. Ele olha pra você e fala: impressionante. Fala, coxinha. Ele saca um cartão do bolso. Eu tenho um convite pra te fazer. Pra quê? Aí no cartão tem o endereço e tem o horário. Se você tiver interesse, é só aparecer. Porra, é essa? Você pegou o cartão? É, lógico. Peguei o cartão, olhei e falei: que porra é essa? Beleza. O núcleo da novela mudou agora, então. Transição. A gente tem uma transição muito boa aí, tipo Highlander, sabe? O bar vai cortando assim, aparece uma... Eu pego o cartão, aí vai pra imagem, o cara pegando o bisturi. A minha mão pegando o cartão, o cara pegando o bisturi. Exatamente isso que acontece. Num consultório médico, o Dr. Ramos, ele que é um cirurgião muito conceituado aí, ele tá trabalhando no hospital em que o chefe não é muito amigo dele, não gosta muito dele, e pediu pra ele cumprir algumas horas como clínica geral. Nossa, coisa que merda. O Dr. Ramos não gosta muito, porque ele só vem gente com virose só normalmente. Mas ele tá lá atendendo os pacientes, tudo bem. O Dr. Ramos acabou de dar um atestado com um rapaz que tava com conjuntivite, vai ficar 6 dias afastado do trabalho, né? Aham. Uhum. E de repente a luz do consultório dele se apaga. Eita porra. O Dr. Ramos lembra que ele tem uma lanterna dentro da gaveta do consultório, sabe-se lá Deus por quê. Ok, eu abro a gaveta e acendo a lanterna. Eu miro primeiro pra cima pra ver se a lâmpada aparenta ela queimou a parte interna ou se ela tá só desligada e depois eu miro pra direção à porta. Nisso você ouve um barulho, como se tivesse passos dentro do consultório. Passos. Vindo em direção à sala onde eu tô? Ou eu não consigo notar? Você nota que os passos vêm à sua esquerda. À minha esquerda. Tá, ok. Eu abro a minha gaveta novamente, pego um pequeno bisturi com a minha mão. Meu personagem é destro ou canhoto, Rafael? Caralho. Se você não sabe, o cara vai saber, velho. A ficha não vai a esse ponto, cara. Tá, desculpa, eu não tenho muita experiência com isso. Tá, eu pego então com a minha... Se você desse, eu pego com a minha mão direita, o bisturi com a esquerda. eu uso a lanterna na mão esquerda e miro pra esquerda em si, pra ver o que que tá vindo na minha direção. Mas com o bisturi na outra mão, sem aparentar, pra baixo, sim. Na hora que você mira, você percebe que tem um rapaz com uma roupa toda preta, assim, tipo de ninja, sabe? Uhum. E ele tá com um bastão na mão. Você percebe que é o bastão que os soldados do governo ultimamente têm usado. Sim. Pra sentar a porrada na galera em manifestação. Não é exatamente certo. Uma ripa, mas é um bastão que é usado pra agredir as pessoas. Certo, certo. Porque ele percebe que você vê ele, ele vai na sua direção. O bastão Pereio. É um bastão Pereio. Tá. Se tinha uma gaveta, eu tava do lado da minha mesa, obviamente. Eu vou dar um passo pra trás da mesa, que eu vou ficar atrás da mesa primariamente, ao mesmo tempo em que eu vou jogar o bisturi na direção dele. Beleza, ele tenta esquivar do seu bisturi. Vou pedir pra você rolar um D20, por favor. Rolei um D20. Lembrando que eu tenho 15 de arma branca, tá? Tá. Você tirou 19, ele tirou 15. Ok, você acertou o bisturi ali na região do peito, que é o suficiente pro rapaz cair no chão. Droga. No momento que ele cai no chão, a porta se abre. Entra o enfermeiro. Tá tudo certo aqui, doutor? A luz acendeu de repente ou a luz tá apagada ainda? Ele abriu a porta só e a luz do corredor tá. Deu pra... Tá, tá escuro dentro ainda, tipo, ele não teria... Tá escuro, mas a luz do corredor dá pra você ter aquela visão, assim, de penumbra, sabe? Não, tudo bem, eu quero saber se ele tem visão do resto da sala. Tem sim. Mas ele consegue ver o cara caído no chão? Consegue ver. Tá, beleza. Não tá tudo bem, a luz apagou e alguém tentou me atacar aqui. Ah, isso aí não é paciente, não? Ele tava usando uma roupa ninja e usando um bastão agora e tentando me atacar. Nunca se sabe, né? Bom, tá tudo sob controle, né? Tá sim. Eu só tirar os órgãos daqui e colocar lá embaixo. Não deve ter problema, não. Normal, né? O mundo tá meio violento hoje em dia mesmo. Mas eu acho tá que bom. Pode ficar entre nós dois aqui. Ninguém precisa espalhar nada por enquanto, né? Então, assim, eu acabei de aplicar sem querer um negócio errado ali no paciente. Então, você cuida dessa pra mim? Cara, só anota ali, por favor, no meu mesmo. Suja é foda, viu, malandro? É Brasil, foda. Né? É Brasil essa porra. Só anota aí qual que era a maca, a cama do cara que... E manda pro meu memorando que eu dou um jeito, fica tranquilo. Tá bom. Muito obrigado, viu, doutor? Imagina, tudo bem. Fecha a porta, por favor, na saída, tá, cara? Muito obrigado. Fecha. Eu vou acender a luz aqui, tá? Não sei porque você tá no escuro. Eu também não sei, mas eu vou. Ele acende a luz pra você, fecha a porta do consultório. Ok. Eu vou trancar a porta por dentro, por garantia. Tá ok. Então... Só não esquece que tem fila de paciente lá fora, tá? Tá, tudo bem, cara. Não é um problema. Rapidinho aqui. Okay. Eu vou ver o cara. Ele tava mascarado também ou ele tava só com roupa preta? Ele tá mascarado. Ele realmente morreu? Eu vou conferir os sinais vitais. Ele realmente tá morto? Você foi até ele pra conferir? Eu fui até ele pra conferir. Ele tá com a respiração... Ele tá desacordado, tá? Ele tá com aquela respiração, assim, da pessoa que logo, logo já não tá aqui mais. Tá, tudo bem. Eu vou ter que fazer um teste, provavelmente, né? Apesar de ser uma das especialidades. Mas eu vou aplicar alguma coisa pra apagar ele, né? Mas não matar. Só realmente apagar ele pra garantir que ele não vai subir. Ainda assim que ele não morra. Como as especialidades anestésicas que eu tenho, acho que eu posso tentar fazer isso. Quer que eu jogue o dado? Jogo o dado, tá. Ok. Tá. Vamos lá, saiu 13. Beleza, bom, como você é médico, 13 já é o suficiente. Uhum. O rapaz já tá anestesiado. Ok, eu tenho algum lugar aqui que eu possa guardar ele? Você tá no consultório, né? Você tem aí uma maca, você pode cobrir ele. Tem aqueles armários lá de consultório. Eu vou colocar... Normalmente com a mochila. Ok. Eu só vou colocar ele em um canto qualquer, atrás de um armário, seja lá o que for. Ou melhor, eu vou colocar como se fosse um paciente qualquer, junto com os outros lá fora, como se estivesse num leito, por exemplo. Tranquilo. E depois eu volto lá pra ver ele. Beleza. Você começou a arrastar o corpo dele pelo consultório e bateram na sua porta. Tá. Eu vou um minuto e vou continuar arrastando. Um minuto. Eu consegui arrastar o cara ou não? Não vai deixar, né? Tá. Eu vou até a porta... Eu vou chegar perto, mas não vou abrir e vou falar quem é. Abra. Tá, eu vou até a minha mesa, abro a minha mala, vou pegar a minha furadeira, bateria. Eu só vou abrir a porta, cara, não vou fazer frio não. Só vou abrir a porta com a furadeira na mão. Tá bom. Ah, e aí? Você abriu a porta com a furadeira na mão e você encontra um rapaz distinto, usando um terno, uma gravata. Ok. Uma aparência de pessoa séria. Ele olha pra você, Dr. Ramos. O que deseja? Tá tudo bem? É, tô resolvendo um problema aqui com o paciente, um problema do paciente. E sim, sim, é, nada demais. Tava sem interromper uma consulta. Mas o que foi? Ele olha por cima do seu braço assim e vê o paciente deitado no chão e fala: chegaram antes de mim, aparentemente. Chegaram? Eu vou só dar aquela apertada na furadeira, sabe? Pra ela fazer aquele... Exato. Mas não vou apontar nada, ele... só vou dar com ela pra baixo e fazer com um tom meio ameaçador. Ele olha pra furadeira e faz assim com a mão, né? Opa, opa, segura aí, segura aí. É o seguinte, doutor, eu tenho um convite pra te fazer. Ele entrega um cartão pra você. Uhum. Tá aqui o endereço, um local. Sim. Uma, a hora e o dia. Sim. Se você quiser comparecer, eu tenho uma proposta muito boa pra fazer pra você. Pode jantar alguma coisa? Vai ter bolinho. Deixa eu adivinhar, eu olhei pro cartão, quando ele pra frente de novo, ele tinha ido embora. Você olhou pro cartão e mudou o núcleo, cara. Vai ter bolinho. Faz aquela transição de cena bonita de novo, vai pra tela de um computador, aquela tela toda escura, assim, naquele quarto todo escuro, aquele ambiente, assim, que você fala, é nossa... Que coisa sinistra. Sabe quando o Fantástico mostrava hackers? Sim. O cara assistindo X-Videos. Então tem um rapaz ali, o senhor José Hatcher, né? Que no submundo da internet é muito conhecido como Nemesis. E ele tá na Deep Web. Ele tá lá viajando. Ele é um cara que é muito ligado em teorias da conspiração, né? Então ele tá lá pesquisando coisas novas e tal, pra saber o que tá acontecendo. Aí o senhor José Fletcher... Do nada, ele começa a encontrar algumas informações sobre uma força-tarefa. Ele descobre que existe um movimento que está querendo acabar com o momento de paz que o país vive. Ele percebe que querem acabar com a lei da ripa, querem acabar com esse negócio de a gente ter que doar o sangue obrigatoriamente, querem acabar com o ritual de iniciação pra esse bando de adolescentes safados. E ele tá puto, né? Ele tá lá, ele tá tomando um vinho ruim, né? Aquele vinho que custa 10 reais no mercado. Já tá na quarta garrafa dele. E de repente, misteriosamente, abre um chat dentro da Deep Web dele, ele não sabe de onde que é. Nesse chat só tem o endereço. E embaixo escrito, agora. E aí, Fletcher, o que você decide fazer? Você vai pro endereço agora ou não vai? Ou você vai responder no chat, ou você vai ignorar? Eu respondo. Você responde no chat? Agora o quê? Ele manda de novo o endereço, sem maiores detalhes na mensagem embaixo. Tipo, descobrir alguma coisa de onde veio, quem é a pessoa. Ah, é Deep Web, foda-se, não tem como descobrir porra nenhuma. Tenta, cara. Nisso que você tá nessa conversa aí, ó... Isso que subiu essa conversa, ao mesmo tempo, abre um terminalzinho ali no seu computador e você percebe com seus conhecimentos que estão tentando te rastrear. Desligo tudo. Puxa um cabo do computador. Jogo essa coisa no chão, maluco. Fodeu. Passarinho no HD, cara. É o pior hacker do mundo, cara. Fodeu pela janela. Fodeu, cara. Esse é o hacker do grupo, hein? Fodeu. Quebrei o teclado, quebrei o monitor e fugi, maluco. Caralho. Fugi. Quebrou o monitor. You never know, man. You never know. Tá bom, mesmo assustado, você ainda lembra do endereço que passaram pra você antes. Aí eu paro, penso assim, o endereço fica em um lugar que eu conheço? É um bar na região, assim, é um lugar que você sabe que vai estar seguro porque você conhece pessoas, não é uma coisa que vou conseguir te encurralar. Beleza. Você vai pra lá? Eu vou, pego a minha mochila. Certo. Coloco a minha peixeira na mochila. Certo. Coloco umas roupas, um dinheiro. Ok. Tranco a geladeira. Tá bom. Paranoico ele é. Tranco o armário. Muito paranoico, porque... muito bom. Oi? Não, é porque a geladeira é igual a do cobra. Tem as armas lá, né? Tá certo. Pode crer, ele puta caralho. Eu pego tudo o que eu... documento não, eu só levo a minha faca, a minha arma, algum dinheiro e roupa, e aí eu tranco a porta toda e saio, e eu vou pra esse lugar. Beleza. Eu já corro pra lá. Daí você entra no bar, assim. Logo ao entrar no bar, você vê, assim, dois bêbados conhecidos já seu, que sempre estão por ali. E num canto tem um rapaz com uma roupa social. Opa, salve. Uma gravata. E um rapaz com aparência muito distinta, assim. Você olha, bate o olho nele e até se pergunta o que, que esse cara tá fazendo nessas peluncas. E ninguém vem falar com você, então você encosta no balcão e pede uma bebida, provavelmente. Desce umas cove pra mim, por favor. A garrafa, a garrafa. Esse cara vem do seu lado, coloca a mão na sua frente, assim, no balcão. Na hora que ele tira a mão, tem o cartão. Ele olha pra você e fala, você pode descobrir muito mais se você vier nesse endereço aqui, nesse dia. Mas ele só fala isso, dá uma limpada na mão, assim, porque o balcão tava meio nojento. Justo. Sai andando pelo bar e desaparece. Eu pego o papelzinho, ele saiu rápido, ele só deixou ali, falou e já saiu. Fora, já. Eu peguei o papelzinho, papelzinho. Você pegou o papelzinho e cortou o núcleo da novela. Ah, vai tomar núcleo. Meu, foi muito rápido. Ah, Manuel Carlos! Ah, Manuel Carlos! Tananana! Não, pior que tinha mó esquema legal pra fazer com ele, ele tentando despistar os caras pela internet, daí ia ter um chat. Daí ele pegou e desligou o computador e falou, porra! Internet merda não ajuda. É ótimo, cara. Você é maluco, cara? O cara tá me rastreando, você acha que eu vou ficar de bobeira nela. Você tá maluco? O cara tacou, Rafael, tá dando pela janela. Você tem que dar um ponto pra ele que é o seguinte, ele falou que o personagem é paranoico. Tá na ficha dele que ele é paranoico, cara. Você não pode chegar que ele tá interpretando bem. Tá bom, é? Tu tá maluco, cara? O cara começa a me rastrear, você acha que eu vou ficar de bobeira? Na Deep Web o cara me rastreando que é impossível. Você acha que eu vou tomar no cu? Você passa tipo... Eu quase toco fogo na casa, caralho. Você passa meia hora escrevendo um negócio legal pra colocar... Nesse momento, ali naquela região da Praça da Sé, nós temos o nosso amigo Zóio. Caralho. Rapaz, boa pinta. Todo dia ele paga uma marmita diferente com um mendigo diferente. É um cara boa praça, muito conhecido. E ele faz alguns serviços assim que a gente pode dizer que estão fora do mercado convencional. Digamos que não paga imposto, né? É um serviço assim meio alternativo. Ele oferece esse serviço ali naquela região. Tem umas tiazonas que estão por ali que também oferecem um serviço que raramente você vê. Mas por via das dúvidas, ele é um funcionário de um chaveiro nessa região aí, do Centro Velho de São Paulo. Conveniente. E ele faz um serviço por fora também. Nesse dia ele tava ali esperando aparecer alguém para que ele pudesse oferecer um serviço, né? E daqui a pouco ele vê três senhores andando na direção dele. Eles só estão andando na direção dele, ele não desconfia de nada. Eles vestem uma roupa toda cinza, eles usam aquele chapéuzinho, eles são funcionários do Geraldo Alckmin. E cada um tá com um cacetete na mão. Eles não estão fardados, não, né? Estão fardados, de cinza. Mas isso é o uniforme da polícia? É o uniforme da PM de São Paulo. Porra, cara. Por coincidência. Eu peguei e eles estão vindo na minha direção, já virei pra direita, na mesma hora. Tipo, virei 90 graus assim, pensei andar reto, meio travada. Eles perceberam que você tomou uma atitude meio... Esse disfarça pra caralho. Meio de quem tá querendo sair. Um cutucou o outro, deu uma pontada pra cabeça com você. Deu do meio, que tem a patente maior, de cabo. Pegou e falou. Bigode grosso. Soldado Farrur. Ô, malandro. Você com a capa de chuva aí. Fazer uma pergunta. A minha moto tá por ali? Eu tô próximo da minha moto? Cara, você tá no meio da Praça da Sé e sua moto tá no... Tá numa esquina, assim, sabe? Que tem na Praça da Sé. Não é bem uma esquina, bem no meio fio, assim, que dá divisa com a rua. Peia, mano, eu corri pra minha moto, velho, que nem um maluco. Daí você correu pra sua moto, os três PMs começaram a correr na sua direção. Tá, aí... tem muito mendigo, assim, próximo? Cara, é a Praça da Sé. 5 por metro quadrado. Eu joguei umas notas de R$2 e umas moedas pra cima. Olha o dinheiro! E continuei chinelando, tá ligado? Pra vir aquela muvuca de mendigo. Genial! Joga um D20 aí. Despistou foda, mano. Eu quero ver essa rolada. É frase solta. Tirou 16, Luquinhas. Uma dúvida: moeda pode servir como arma branca, será? Acho que sim. Depende. Vale. Depende. Você vai atirar no tipo a shuriken, né? Se você for atirar... É, eu posso usar pra atirar. Eu tenho estilingue, né? Você jogou, então, o bolinho de dinheiro que você tinha no bolso ali. Muito dinheiro, mais ou menos uns R$15. Em moedas. R$10 moedas e duas notas de 2. Caralho. Aí os mendigos que estavam ao redor ficaram malucos, né? Eles pegaram, olharam, caralho, quanto dinheiro! Aí, caramba, o corote da semana tá garantido. Cinco duelos. E o pior, uma das moedas que você arremessou pro alto, ela caiu, tipo, no ombro do policial do meio. E dois mendigos foram na direção dele, assim, e fizeram tipo um sanduíche nele. Caralho, Igual zumbi, tá ligado? Foi igual zumbi lá pro santo cara. Dessa horda de zumbi, deu uma atrasada nos... nos mendigos. Só que você tem um problema, né? Tem um certo pânico de policial. Então você corre, alcança a sua moto. Eu vou tentar ligar a moto, pegar a chave no bolso. Isso. Eu consigo achar a chave no meu bolso? Então, você tá na crise de ansiedade. Você vai jogar um D20 pra ver se você acha a chave. Tá ok. Aí gagueja aí, o arrombado. Puta que pariu. Eita. 4. Tremeu foda, hein? Enfiou a chave no cu. Você pega a chave na sua mão e você é um molho de chave, né? Porque você é um chaveiro, no final das contas, então você tem bastante chave. Porque é assim que funciona a vida. Qualquer chaveiro tem muita chave. E você fica meio desesperado e você não consegue achar qual que é a chave. E daí um dos policiais, ele conseguiu se livrar do mendigo. Ele tá com um olho meio roxo, porque o mendigo achou que o olho dele que tava brilhando era uma moeda e acertou um murro nele. Caralho. Mas ele tá correndo na sua direção, assim, e ele acha que vai conseguir te pegar. A gente vai decidir agora se ele consegue te pegar. Beleza, já jogo mais um dado? Eu vou jogar. Tirou 5, velho. Ele tá correndo na sua direção, pá, cai o cacetete dele. Ele, filho da puta, ele foi, parou e pegou o cacetete, porque você sabe que se PM perde alguma coisa, ele que tem que pagar no bolso dele. Uhum. Aí você conseguiu achar a sua chave. Você pegou essa chave. Liguei minha CGzinha. Colocou ela no contato. Mas a sua moto, ela tá com a parte elétrica um pouco suada, né? Sim, porque ela dá partida de primeira, né? O Luquinhas é mecânico, cara. Eu sou mecânico, cara. Já ouviu aquela frase? Em casa de ferreiro, espeta de pau. Então, ele é mecânico. A parte elétrica que tá com defeito. Ele precisava ser de elétrica. Pode crer. Caralho, filho da puta. Saída boa. Saída muito boa, hein, muito Rafael? Bom, muito parabéns. Bom. Então, parabéns, você... Quem? Parabéns, quem é o mestre, cara? Preciso que você role mais um dado pra gente saber se ela vai dar a partida de primeira. Beleza, então é isso. Mas o mecânico de bosta, né? Porque já deveria estar empurrando essa aqui. Merda. 14 agora. Bom, ele tirou um 14, mas como ele já é um motociclista, né? Ele tem um bonuzinho aí. Na hora que ele liga a moto, ela dá aquele pá! Aquela estourada no escapamento. Ele consegue arrancar. Opa, cometeu um crime aí, se eu me lembro bem. Era o que eu ia falar, já cometeu uma infração. Não, mas é três tiros pra ser crime. Cara, esse é o menor dos meus crimes, cara. Puta que pariu. Artigo 5, parágrafo 3. Não pode estralar com a porra da motocicleta. Daí, beleza. Você consegue escapar dele, né? Aí você vai fazer o caminho ali pra dar uma despistada. E quando você tá perto ali da boca do minhocão. Que delícia! Você vê que do seu lado para uma Mercedes. Isso é até estranho, você fala ué. Mas eu tô parado nisso, tipo no farol? Hã? Você parou no farol. Por que eu peguei no farol? É um dia de semana ou tá no final de semana? Então, é um dia de semana. De você vê que uma Mercedes para do seu lado, você é estranha, mas uma Mercedes... Não, eu já fiquei puto. Esse filho da puta pensa que ele tá fazendo. Eu peguei e bati no vidro, dei uma passe no vidro do carro. Então, daí o vidro de trás do carro desce e nele tá parado um senhor com um terno, roupa toda social, um senhor muito distinto aparentemente, sabe? Uma pessoa que aparenta ser importante. Seu filho da puta, você sabe que dia que é hoje? Ele olha pra você. Tá pegando, olha pro motorista. Ele olha pra você, olha pro motorista e fala: esse aqui parece ser bom, hein? Ele saca um cartão e entrega na sua mão. Talvez você possa ser útil. Aparece aqui, ó, nesse local, nessa hora marcada aí. E talvez eu tenha um serviço pra você. Eu já fiquei interessado. Eu guardei no bolso, dei um soco no retrovisor dele e fui embora. Que gratuito, velho, caralho. Gratuito nada, o cara tá andando de carro no dia de semana, caralho. Beleza. Daí quando você dá o soco no retrovisor dele, assim, você olha no seu retrovisor pra ver o estrago que você fez, você vê que na placa dele tá escrito: autorização do governo pra andar em dia de semana. Nossa. O número da placa é esse, né? Não, e você conseguiu ver pelo espelho. Você conseguiu ler pelo espelho. Caraca, eu sou muito foda, hein, mano. Eu fiquei impressionado comigo mesmo, não foi nem com a placa. A placa do cara tem meio metro, assim, ela cobre metade do carro. A limousine tá cobrindo a banda toda da limousine, tá ligado? Caralho. Ato 2. O grupo se conhece. Go ahead. Make my day. Chegou o grande dia. É, todos vocês receberam um cartão idêntico, com idêntico. Com endereço. Que bom que não é idêntico, né? Com endereço e com um dia e uma hora pré-determinado para se encontrarem. Todos vocês ficaram um pouco curiosos, mas aí eu pergunto, todos vocês decidiram ir abertamente para esse encontro ou algum de vocês decidiu que não vai ou que vai ficar escondido? Eu não tinha nada para fazer, eu fui mesmo. O trampo tá... Eu fui porque eu pensei que era um trampo já para mim, então eu já pensei duas vezes. Calma aí, eu tinha que pra falar na ordem. Luquinha falou que ia, Almir falou que ia também. Felipe? Então, eu cheguei um dia antes, na parada, comprei uns bolinhos. Não, comprei os bolinhos e fiquei dando um rolê ali em volta das quadras ali. E no dia, na hora, eu meio mendigão assim, fiquei do outro lado da rua comendo meu Ana Maria. O personagem do Felipe é o Rorschach, tá ligado? Doutor Ramos, você decidiu ir? Ah, cara, eu fui porque eu sou um doutor muito excêntrico mesmo, só que tava com todo o meu equipamento, ou seja, todo equipamento de cirurgia e de anestesia na mochila, e a furadeira tá na mão sem a broca. A broca tá no bolso. Mas a ambulância, que ele pode faltar. Então, eu não fui sem ambulância, cara. Eu não fui de ambulância, não. Minha ambulância o cara, ele é excêntrico, ele é o Clóvis Bornai da medicina, tá ligado? Chega lá e eu cheguei de boa, porque eu não tenho nada a perder, cara. Eu assumo tudo que eu faço, é isso aí, vamos lá. Perfeito, então estão os três dentro de uma sala. Daí entra uma secretária, olha pra vocês, conta. Caralho. Daí ela sai da sala assim, abre a porta e vê o Felipe do outro lado da rua. Daí ela olha o Felipe do outro lado da rua e grita: ô filha da puta! É a filha do Pereio, a secretária? É um outro cacetete que agride, tá ligado? A reunião é aqui dentro, você não vai entrar não? Aí eu baixei o bonezinho assim, virei pro canto, cocei a nuca assim. Aí eu olhei de novo, é comigo, será? É com você mesmo, rapaz. Tá pensando que eu sou otário? Só tem você aqui na rua. O que a Maria tá falando, porra? Eu taquei a porra do bolinho no chão, falei, caralho, fodeu. Aí eu fui aproximar. Todo lado do personagem do Matheus, dou uma cutucada. Achei até gostosa, mas maluca não encaro não. Totalmente gratuito. Passou a mão na bunda, né? É o Away, cara. É o Away completo, malandro. Na hora que ela volta ajeitando as bolas assim, tá ligado? Mas e aí, Felipe? Você vai decidir entrar ou não vai? Ah, eu vou. Depois desse te mato. Meu disfarce se foi. O meu disfarce se já foi. É. Beleza. Daí ela leva você pra sala onde estão os outros três. Ela olha bem pra cara de vocês, ela faz assim com o nariz, né? Ela saca um bom ar assim e joga no alto, não sei porquê. E eu acabei de tomar um antialérgico, tá? Por causa do bom ar. tá certo. Nossa, tem toque. Aí eu falo, é o motoqueiro aqui do lado aqui, pô, tá foda. Entrega pizza também, entregou de atum hoje? Vai tomar no seu cu. Eu vim aqui por causa de serviço. Vim aqui pra ficar de gracinha. Ela pega uma jarra de água, coloca assim, tem uns copinhos de plástico. Ela fala, daqui a pouco vocês vão ser atendidos, tá bom? Então. Tem café preto, não? Oi? Desculpa, senhor. Tem café preto, não? Não tem. Não tem. É que a gente. Nem do branco? A gente é funcionário público, né? A gente tem uma Nespresso lá. Se tiver cápsula, você pode pegar, viu? Foi uma porra dessa, né? Jabá foda, hein? Jabá vem incluído foda esse aqui. Alguém tá tirando por fora e eu não tô sabendo. É que aí foi que tá teve a ideia da RPG, né? Já foi tudo premeditado. É. Caralho. Então ela fala, dá licença que eu tenho mais o que fazer ali fora, tá? Vocês podem ficar à vontade. Ela fecha a porta. Pô, lá fora de não tinha ninguém lá fora, pô. Vou fazer o que lá fora? Ela tá no computador dela, cara. Ela tá no computador dela. Ela tem o que fazer, Felipe. Vá. E vocês têm a oportunidade de se conversar um pouquinho antes da reunião começar de fato. Tá. Eu saquei meu cantil, peguei um dos copos descartáveis, pus um pouco pra mim. Alguém tá servido? O que tá bebendo aí, filho? Whisky. Manda aqui. Eu peguei um copinho descartável pra ele e servi uma dose bem pequena, porque só um cantinho não dá pra muita gente, né? Nesse momento, vocês percebem que o Matheus, né, o Dr. Ramos, ele tá com o estetoscópio pendurado e ele tá usando um jaleco, coisa que não deveria fazer fora do hospital, mas tudo bem. Ô, meu filho. Sim. Ué, doutor? É, eu sou um médico. De quem? De quem? Não, cara, não é de quem. Eu pratico medicina. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Ramos. Doutor é só um pequeno detalhe. Eu sei que não precisamos falar sobre isso. Mas eu sou o Dr. Ramos. Eu acho que eu te conheço. Você não é o cara do molequezinho do cu? É, nossa. Faz anos isso. Deve fazer uns 20 anos, pelo menos. Nem me lembro mais. Mas sim. Anos. Puta, foi há uns 20 anos atrás que eu fiz, tá ligado? Já fiz tantos anos que eu nem lembro mais. Isso, eu fui o criador da cunoplastia, que é a cirurgia que usa um cano de PVC e uma furadeira pra poder construir o canal do reto. E sim. Lembro muito de você. Lembro. Ah, sabe que aquele moleque era meu amigo? Ah, é seu amigo? Você salvou a vida dele. Ah, salvei, de fato. Ele falou que a vida dele foi muito melhor depois de cirurgia. Só uma dúvida, será que o Jax testou o cu? Não, nunca comi. Aquele cu lá é só pra cagar mesmo, então. Nunca comi. Passou reto. É, passou reto, né? Passou reto. Ai. Ô, cachaça. Vamos lá. Sim. E você, eu não pude deixar de notar que você tem um pequeno distintivo aí na sua blusa, na sua jaqueta, colete, não sei que peça de roupa é essa. Sim. Mas eu não sabia que vocês estavam operando ainda mais aqui a céu aberto. É difícil dizer, nossa unidade meio que acabou. Acabou. E por que você ainda tá usando esse distintivo, se ela se desfez? Pra lembrar de uns amigos que faleceram no campo de batalha. Caralho, chorei agora, roubou a lágrima, maluco. Bom, essa galera aqui muito é muito bom. Estranha, hein? Eu aceitei o uísque que o Lurinhas ofereceu, mas eu coloquei umas 40 gotas de pirona no copo e virei. Caralho, ótimo, velho. Vai dar ruim mesmo, hein? Eu peço licença e eu falo que eu vou no banheiro. Uhum. Quando ele vira, eu dou uma olhada pro cu dele pra ver se pode ser feito alguma coisa cirurgicamente, mas eu não respondo nada quanto a isso. Eu dei uma olhada, assim, o Felipe é um cara bem estranho, né? Porque, tipo, ele é conspiracionista, ele tem cara meio de maluco, meio paranoico, né? Tem, ele tem a barba mal feita, tá com uma blusa de moletom cinza e um bonezinho surrado. Uhum. Eu olhei assim, meio de canto de olho, assim, pra ele. Esquisitão, qual que é o seu problema? Esquisitão, cara, você tá maluco? Você nem sabe com quem você tá falando, que porra é essa, velho? Sério? Com quem que eu tô falando, então? É, eu tô de braço cruzado, assim, encostado na parede, assim. Alguém sabe o que a gente veio fazer aqui, por acaso? Algum de vocês tiver alguma informação decente, além de um cartão? Eu só recebi o cartão. Vamos deixar dessa maneira. Eu vou te falar o porquê que a gente tá aqui. Eu sei o porquê que a gente tá. Por quê? Você não sabe, não, cara. Sei. Eles querem acabar com a gente. Todo mundo aqui sabe demais. E eles querem acabar com a gente. Você tá gaguejando, mal. Por que você tá gaguejando? Tá com medo do quê? Sou gago, porra. Ah, peraí. Todo mundo aqui sabe demais, mas o que é que você sabe, se você sabe demais? Porque eu não sei de nada, cara. Desculpa. Nesse momento, vocês ouvem passos na sala ao lado, em que a moça acabou de sair. Ouvem ele virando pra... Ouvem ela trabalhando, mexendo nas teclas, né? Daí, no momento todo, você tava ouvindo ela teclar, assim, no computador. Desses passos começaram, ela parou de teclar. Daí você ouve uma voz, assim, que soa um pouco familiar pra vocês, até. A voz diz assim, essa noite esse cu não me escapa, hein? Daí os passos voltam... Não. Aí eu dou uma cutucada aqui no médico e falo, é contigo. Daí os passos voltam, a porta se abre e vocês encontram o rapaz que entregou o cartão pra cada um de vocês. Daí todo mundo... O meu foi um senhor, não foi? Então foi o mesmo cara pra todo mundo. Enfim. E vocês olham assim, caramba, olha aí, aquele cara lá. Tal. Ele olha pra vocês, assim, dá uma olhada, dá a volta na mesa, senta, abre o notebook dele. Em 5 minutos ele fica mexendo em algumas coisas, vocês não sabem exatamente o que ele tá fazendo. Cara, 5 minutos? E ninguém fala nada, fica 5 minutos de silêncio total, como se vocês fossem fazer uma dinâmica de grupo, sabe? Tô batendo pé assim no chão. Eu fico rodando uma caneta. Eu vou gritar. Vai gritar? Eu vou gritar que eu tô entrando em pânico agora. Eu vou. Caralho. Porra, mano, porra. porra, me tira daqui, caralho. Eu tenho meus direitos, porra. Eu vou chamar... Ah, caralho, me tira daqui, filha da puta. Ele dá uma erguida de olho assim, olha pro Felipe, dá aquela respirada funda. Abaixa a tela do notebook. É, acho que vocês não sabem porque vocês estão aqui, né? Eu sei porque que a gente tá aqui, cara. Só que você não pode me tocar, cara. Você não tem prova nenhuma contra mim, maluco. É, foi retórica. Eu sei que vocês não sabiam. Vocês não precisavam responder desse jeito. Que caralho, eu só trouxe maluco pra cá. Eu peguei minha mochila e tô preparando um calmante pro Felipe numa seringa. Só preparando assim. Só por garantia, tô preparando um calmante. Certo. Tem algo aí, velho? Vou tentar explicar da forma mais direta possível pra vocês. Como vocês sabem, há muitos anos atrás... foram criadas essas leis, né? E atualmente tornaram isso aqui um lugar melhor. Todo mundo aqui chegou antes do horário até. E porque não tem mais carro na rua como tinha antes, né? Então as coisas melhoraram. Todo mundo aqui, obviamente, doa sangue. Dele dá uma olhadinha assim pro Luquinhas, dá uma piscada no olho. Todo mundo... quer tirar o teu sangue, cara. Todo mundo paga seus impostos corretamente. Mas acontece que algumas pessoas não gostam disso. Algumas pessoas chegam ao limite de chamar o governo de fascista. Uhum. Isso é terrível. Que absurdo. Quem tem essa audácia? E daí, nos últimos anos, vocês já devem ter ouvido falar do movimento MBS, que é o Movimento Brasil Solto. Caralho, cara. Por isso que chamaram o Dr. Ramos, cara. Tá solto. É aquela aqui, galera, véio, daquele tailandês esquisito que lidera eles? Eu tô aqui, velho. Isso, exatamente. Mas aquele cara lá é só mídia, cara. Aquele cara lá não tem nada. Ele só tá lá pra ser ponta de lança, pra aparecer pra mídia. Eles têm muito maiores. E eles têm um lobby muito grande. Uhum. E talvez eles consigam revogar a nossa legislação e acabar com a nossa paz. Atualmente o governo, ele diz que somos democráticos e não podemos interromper esse tipo de coisa. Eles dizem que estão na lei. Mas a verdade é que eles não podem fazer isso. Eu sou um representante da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Algum de vocês já ouviu falar? Já. Puta já que sim. Pariu, você... Já ouviram falar de alguma operação da BIM? Não. Na verdade, já. Vocês me fuderam. Como é que é? Então. Só posso falar isso. Vocês fuderam eu e minha... Estrupo coletivo. Fica calmo, rapaz. Fica calmo. Quando ele falou em fica calmo, eu peguei a seringa que eu tinha preparado e comecei a preparar mais duas. Iguais, assim. Só que é um monte bem forte. Eu tô fazendo um calmante forte bastante pra derrubar uma pessoa. Mas de maneira calma. Pra derrubar um cavalo, né? Agora eu pergunto pra vocês. Vocês querem que as nossas leis sejam revogadas? Vocês querem ver esse mundo de volta pro caos? Então, eu vivo muito bem hoje em dia. Eu não vou mentir, cara. Eu fiquei até que bem rico. Tirando a quantidade de órgãos que a gente tem agora pra poder transplantar. Eu ganho por órgão retirado, então eu ganho bastante grana fazendo isso, cara. Mas... vocês só podem estar ficando malucos, cara. Vocês só podem estar ficando malucos. Cara, eu lembro de um tempo em que eu podia sair na rua a hora que eu quisesse. Onde eu podia falar o que eu pensava. Só que agora, vocês não percebem, mas tá todo mundo sendo controlado pelo governo, cara. E vocês me intrigam. Porque se vocês não são do governo, vocês são de quem? Eu sou do governo. Acabei de falar que sou da BIM, porra. É a Agência Brasileira de Inteligência, cara. Eles são do governo. O que acontece é que muitas das coisas que estão ocorrendo é por causa do MBS. A gente tem que acabar com essa galera, senão a gente tá na merda. E vocês são um grupo seleto. Foram escolhidos a dedo pelos agentes de inteligência da BIM pra uma força de tarefa extraoficial. É uma coisa totalmente confidencial. E eu só posso dizer pra vocês, se vocês quiserem que aceitam. Eu já adianto, a recompensa vai ser bem generosa. E vocês vão ter a eterna gratidão do seu país. Eu tenho um tempinho pra pensar? Tem. Tá. Você pode dar licença da sala um minutinho? Tem sala. É, porque você reúne a gente como grupo. Então eu imagino que a gente tem que conversar aqui como grupo, né? Tipo, você, senhor, tá. Agente da BIM, etc. Não sei. Eu não sei se eu confio em você ainda, sabe? Nada pessoal, mas sabe como é. Entendi. Eu vou fazer o seguinte. Antes de sair da sala, eu vou apresentar vocês pra vocês ficarem um pouco mais seguros. Uhum. À minha frente aqui, a gente tem o senhor Jax de Ripa Negra. Um puta de um soldado foda. Não sei se você vai falar um puta de um negão. Pode ser também. Eu não vou ficar ofendido por isso. Ele era da unidade Black Ripa. Ele sentava porrada desgraçadamente. É um orgulho da nação. Ele seria a força abraçal do grupo de vocês. Aqui à nossa direita, o nosso querido Dr. Ramos. Pra quem não sabe, é o único médico autodidata que temos no Brasil hoje. Um rapaz sempre preparado, vocês podem ver pelas duas ampolhas na mão dele. Um cirurgião muito preparado. Até demais. Ele seria o médico do grupo. Aqui nós temos o José Fletcher. Senhor José Fletcher, você acha que você é invisível, mas nós sabemos que você é o Nemesis. Na verdade, a gente tem muita admiração pelo senhor. A gente sabe que você é uma pessoa inteligente. Acreditamos no potencial de você. Ele seria o hacker do grupo de vocês. Vocês são muito fodidos. E aqui nós temos o Zóio também. Que chamou esse maloqueiro mesmo? Acredite, Jax. Em alguns momentos é mais fácil fugir do que lutar. E ele vai saber a coisa mais fácil a se fazer. Inclusive, ele já deve estar com a sua carteira e você nem percebeu. Ah, otário. Você achou que eu tava sendo educado quando eu te ofereci uma dose de uísque, seu imbecil? Caralho. Jamais, jamais. Passou a mão na bunda e nem sentiu, velho. O cara é foda. Muito bom, senhores. Agora que vocês já se conhecem, eu vou ali conversar com a minha secretária. Eu dou mais uma piscadinha pra vocês, assim, sabe, com aquela cara. Filho da puta. E vocês podem conversar. A proposta é única. Eu tenho... Se vocês falarem não, amanhã vocês não vão ter mais notícia de mim. Mas esse que é o futuro do seu país que tá em nossas mãos. Só mais uma dúvida. É bem provável que amanhã, se a gente não aceitar, talvez a gente não tenha notícias nem de nós mesmos. Uma dúvida, senhor. Esqueci o seu nome. Como é que a gente vai saber que você é tal dessa organização de inteligência aí que você falou? Como é que eu sei que você não é outra pessoa desse próprio MBS aí querendo enrolar a gente? Você pode dizer pra eles em que situação entreguei meu cartão pra você? Não, whatever. Foda-se sua situação. Aquilo não justifica. A gente saber isso aí agora. Porque daqui a gente já vai partir pra missão. Você tem algum documento que comprove isso? Se não é oficial, você deve ter um... Um distintivo ou algo do gênero. Pô, e motoboy manja de papel, cara. Motoboy é foda. Como eu bem disse pra vocês, eu sou... Essa é uma tarefa que vai ser extra-oficial e secreta. Então vamos evitar, assim, de vocês saberem meu nome ou qualquer outras coisas. Dele dá volta, assim, abre o notebook dele. Mas caso os senhores tenham dúvidas, vocês já devem ter percebido que existem muitas câmeras de segurança pra São Paulo, várias regiões. Ele aperta duas teclas, assim, ó. E aparece um data show nessa sala que vocês estão ligado. E cada um tem uma tela diferente. Não. Aí eu aponto pro hacker gago e falo: até esse gaguinho aqui consegue fazer isso. Eu peguei um dos calmantes e apliquei em mim mesmo, tá? Nesse meio tempo. Porque eu tô ficando tenso já com essa parada. Eu tô ficando nervoso. É, eu abri meu cantil e tomei mais um gole. Também tô. Peraí, ele tinha uma câmera na minha casa também? Cara, cada uma das casas de vocês tem uma câmera apontada, assim. Ele abre, assim, e vocês veem que vocês estão sendo meio que vigiados já. Vocês estão sendo o gato também? O gato também? Hã? Eu também? Cara, todo mundo tem uma câmera. Aí eu fico preocupado. Caralho. Daí ele pega e fala: se vocês realmente ainda estão desconfiando da veracidade do meu cargo, essa aqui é a cartada final. Daí ele pega o celular, assim: eu quero um homem na frente da casa de cada um desses caras e dê um tchauzinho. Daí passa, assim, uns 20 segundos. Daí aparece em cada uma das casas um agente da BIM. Ele olha pra câmera, assim, dá um tchauzinho e sai. Aí eu falo: 0800 tá foda aqui, hein, velho? Que bando de babaca, né, cara? Amostrado do caralho. É um cabide de emprego fudido nesse Brasil, né, cara? Puta que pariu, né, cara? Isso aí é pra dar tchauzinho. Desvio de verba, cuzão. Isso aí é lavagem de dinheiro, essa porra. Tomar no cu. Um monte de aspone do caralho. Vai se fuder, velho. Caso não tenha mais nenhuma dúvida, estarei ali fora e vou... Vamos lá. Meia hora pra vocês tomarem a decisão de vocês. Tá. Ele saiu já? Saiu, fechou a porta. Eu vou chegar do lado do hacker, né, entre aspas, até agora. Eu vou chegar no ouvido dele, assim, bem chavado e falar: seguinte, se você é o mínimo do que ele falou, dá uma vasculhada e vê se tem alguma escuta aqui na sala. Cara, você tá certo. Joga um D20 aí, Felipe. Joga um D20, caralho. Peraí. Calma aí, mestre. Calma aí. Fala! Tá demorando. Enquanto ele tá procurando escuta, eu dei uma olhadinha assim em volta pra ver se tem alguma câmera muito aparente, assim, filmando a sala. Joga um D20 também, então. Droga, Felipe, porra! Puta, Felipe. Caralho. Rolei 6. Eu vou tentar também fazer essa malandragem aí. Daí o Felipe pega, assim, ele dá uma olhada, assim, na sala. Daí ele vê um carregador de celular, assim, numa tomada, ele pega o carregador, taca no chão e pisa em cima. Vira pro Dr. Ramos e fala, tá limpa a sala agora. Não. Eu desconfiado ainda, olho pros lados, eu vejo que a secretária ainda tá ali. Ela tá quieta, mas ela tá ali. Ela tá numa sala ao lado, você não sabe que ela tá ali, cara. Eu vou jogar também pra ver se não tem porra nenhuma aqui, porque eu sou da Black IPA, né? Vai tomar no cu. Tem lógica. Joga o dado, então. Vai, cara. Puta que pariu. Nós tava muito fudido. Não foi nada. O Almir assim pega e fala: vou providenciar que a gente não seja espionado. Ele desliga o celular dele só. Tá. Luquinha, você também tem uma ação aí. Você falou que ia dar uma olhada se tinha alguma câmera. Joga o D20. É. Porra! Ele é o malandro da equipe, ele é o traficante da equipe, ele tem que fazer pelo menos uma por onde. Tem o combate no. Deu o zóio, né? Fazendo jus ao apelido. Sabe quando a pessoa que é meio. tem miopia, ela dá aquela apertada no olho assim? Uhum. Ele olha na direção do Data Show e percebe que tem uma câmera, mais uma câmera muito sutil escondida ali. Uhum. Na lente do. Tipo, na lente do Data Show? Ela tá tipo, bem que atrás do Data Show, assim, mas ela tá bem chavada, bem escondidinha. Então, o que eu fiz? Eu andei meio assim disfarçadamente, fingindo, puxando um assunto aleatório. Ah, galera, o que que a gente vai fazer então com o meu capacete na mão? E coloquei o capacete em cima da câmera. Beleza, olha, é o suficiente. Essa câmera não tem microfone e ele não tá vendo o que vocês estão fazendo. Aí já sabe disso, eu acho, mas enfim. Sagacidade. Cara, com 17 ele sabe, velho. Eu sou um ladrão, cara. Eu sou um ladrão, tem que saber que tem câmera, caralho. Tranquilo. Seguinte, eu não sei como que esse cara chegou até vocês, mas eu tava no meu consultório e um cara mascarado tentou me matar antes de aparecer esse cara. Eu não sei quem é esse cara, eu ainda não parei pra pra conversar com esse cara, mas ele é um outro ponto, tá muito suspeito essa parada aqui, pelo menos. Tipo um cara vestido de preto e mascarado. Com uma ripa, com um bastão na mão. Qual é essa definição? Eu consigo mais ou menos definir quem é? Eu vou descrever aqui. Ele é um ninja, tá? De bastão na mão, que não é uma arma convencional. Era um bastão. Normalmente um ninja apareceria com uma ripa. Você tem que pensar que ele é um ninja, que ele trabalha pro movimento MBS. Então ele é anti-lei da ripa. Ele não usaria ripa porque é totalmente contra os princípios dele. Exato, mas eu sou um ex-Black Ripa. A pergunta é, o Almir saberia disso quando descrevesse, né? Ele ia... Saberia. Tá, então. Entendeu? Então o Almir sabe que ele é um cara do MBS, teoricamente. A gente tem que pensar que tiveram vários movimentos revolucionários no decorrer que tentaram acabar com a lei da ripa. E você entende que, pela descrição que o Dr. Ramos deu pra você, que ele é um dos caras que estavam contra e era uma das militâncias armadas que queriam derrubar a lei da ripa. Uhum, tá. Então a sugestão que eu tenho é o seguinte, eu honestamente não tenho lado nesse ponto, eu só tô aqui pra ganhar meu dinheiro e tomar uns remédios e, sei lá, defanar alguns corpos de vez em quando. Eu sou um cara bem simples até, mas eu não sei de vocês. Eu não acho que se a gente falar não, ele vai deixar a gente em paz, não pareceu isso pra mim. O que vocês querem fazer? Bem, eu já sofri muito com a minha antiga equipe. Eu tava bem nas brigas de bares e nos meus trabalhos como mercenário. Se esse trabalho não vier ofender nenhum disso, eu topo. Uhum. E vocês dois? Olha, eles ofereceram então dinheiro, não tem por que a gente recusar. Assim, eu acho que a questão nem é tanto o dinheiro pra esse caso, porque, como vocês mesmos perceberam, se a gente não aceitar, eles não vão deixar a gente em paz. O problema é, esse movimento MBS, a gente não sabe nada sobre eles. Como a gente pôde perceber também, eles aparentemente são um contraponto daquilo que estava perseguindo a gente. Eu também cheguei a ser perseguido antes deles me contactarem. Quase fui pego, mas eu consegui apagar os meus rastros antes que fosse tarde demais, mas aparentemente eles sabem muito. Ô, João, você tá gaguejando, você tá meio preocupado com isso? Eu tô sempre nervoso, cara. Justo. Eu acho que o melhor caminho, por enquanto, é a gente fazer o jogo deles. Tá, então... Pelo menos assim a gente vai conseguir mais informação sobre isso. Sim. E eu tenho minhas dúvidas sobre esse movimento MBS, se ele realmente é algo prejudicial. Uhum. Não tenho certeza. Eu honestamente não me importo com dinheiro. Eu tô dentro. Tenho bastante, inclusive, então não é pelo dinheiro que eu tô aqui. Mas eu honestamente acho que se eu falar não, não vão me deixar em paz. Então eu voto, já que a gente infelizmente tá junto nessa, que a gente aceite por enquanto mas a gente tem que fazer uma investigação por trás. Como eu falei, eu tenho um cara lá, tá preso, e a gente pode, a partir dele, descobrir alguma coisa, né? A gente tem uma pessoa, pelo menos, pra ver isso. Mas, por enquanto, acho que é justo a gente falar o sim aqui. Só pra não encher nosso saco. Eu diria sim, porque eles vão ir atrás de nós, como o Ramos falou. E eu acho que vocês dois também não tem muito do que defender vocês. Olha, eu acho que, pelo menos por enquanto, realmente faz sentido a gente tentar acompanhar eles, porque, pelo menos com eles, a gente tá protegido de alguma forma. Vamos chamar o cara e falar assim, então, pra poder sair daqui, porque esse lugar fechado tá me fazendo mal já. Tá chato. Não tem nenhuma puta nessa merda. Meu Deus. Que isso, cara. Ok, então. Eu levantei e fui bater na portinha, caralho, lá do lado da secretária lá. Aí o Zóio levantou, né, abriu a porta, daí viu que o cara que tava conversando com vocês tava sentado numa mesa do lado da moça lá, e parece que ele tava com a mão no lugar estranho, assim, daí ele olhou assim pro Zóio e falou, opa, daí ele pegou assim, levantou, né, deu aquela batida na mão assim, não, deu aquela batida na mão assim, opa, beleza, daí ele foi lá, olhou pra ela assim, deu mais uma piscadinha pra ela, entrou na sala, sentou de novo naquela mesa que ele tava, e aí, soldados? Já tem o veredicto? Acho que é meio óbvio a resposta, você não deixou muita opção pra gente. Isso é um sim. Muito bom, senhores. Por favor, me sigam até aqui. Ele levanta e vai em outra porta que tava atrás dele. Vocês nunca perceberam que tinha uma porta ali. Mas a gente passa pela mina? Ele puxou um livro e abriu uma porta secreta? É, mais ou menos isso. Mas era uma porta assim... Sabe o labirinto, a magia do tempo? Que tem uma cena que ela entra assim... Sim. No corredor? Mais ou menos isso. Caraca. Sabe o Chapolinho? Pepe, já tirei a vela! Eu acho que tá mais pra isso. Tá bem mais pra isso aí. Daí vocês entram numa sala assim, que é tipo um cinema. Daí vocês sentam assim, ele olha pra vocês. Eu poderia muito bem mostrar naquele data show lá, mas esse aqui é muito mais legal. Ele olha pra vocês e fala, a missão é o seguinte, vocês têm que eliminar os atuais 4 líderes, os 4 cabeças que o MBS tem atualmente. Eles ficam no QG aqui em São Paulo mesmo, é um prédio comum, assim, comercial, de 50 andares. Eles estão na cobertura. Só preciso que vocês ou tragam eles para nós, ou elimine eles sumariamente, o que for mais fácil e conveniente pra vocês. Legalmente falando, que respaldo eu vou fazer pra poder fazer isso sem que as autoridades venham atrás da gente? Não vai ter autoridade atrás de vocês. A gente vai dar um jeito de não ter nem PM, nem Polícia Civil, nem Polícia Federal atrapalhando o caminho de vocês. Vocês têm liberdade total pra fazer isso. Total? Total. Nenhum membro das unidades baixas da RIPA? No que o Almir chamou ele, e aí deve ter virado pra olhar o Almir, a outra ampula, a outra assim que tá na minha mão e fez no pescoço do cara. Do agente? Do agente. É. Joga um D20 aí. Uhum. Eita, porra. Nossa, eita porra. Librando, arma branca, anestésico, tudo aí. Agulha eu conto com arma branca, porra, é uma agulha. 14 de utilidade de arma branca. 15 de arma branca eu tenho. Segura essa, mestre, segura essa. É 15? Puta que pariu. Cara, você tirou 25. Você colocou o cara e como induzido. Essa é a parada, exatamente. Cara, do que o cara cai, começa a tocar um alarme em toda a série. Mas como? Cara, vamos correr pra porta que a gente entrou. Alguém carrega o maluco. Antes disso, o hacker, o Slashef, Nemes, sei lá qual o seu nome, pega a informação no computador dele e leva. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma vasculhada no corpo do cara. Eu já saí da sala e dei uma estilingada na orelha da secretária pra não chamar ajuda. Eu saco da minha peixeira. Calma, vamos por turno. Tá um barato a voa do caralho. Não, eu saco da minha peixeira e da minha face pro baixo. Beleza, o Almir se armou. Felipe? Quando você gritou, eu já dei uma vasculhada no cara que tava caído no chão. Vi se ele tinha algum cartão, alguma outra coisa. E depois que eu vasculhei, eu vou pro computador. Mas ele tinha algo. Você acha o celular dele? Guardei o celular. Você olha nesse computador em que ele mostrou o prédio? Você vê que tem pendrive nesse computador. Tá tudo aberto, ele já fechou tudo. Como é que tá a situação ali? Cara, tá com o prédio lá na frente. Tudo e tiro o pendrive. Tá bom, beleza. Você pegou o pendrive, então. É isso aí. Luquinhas? Então, a gente tá dentro da sala de cinema, né? Isso. Eu saí já pra fora com o meu estilingue já sacado, engatilhado e... com meu estilingue. Tá, só que você abandonou o grupo? Não, a gente não acabou de passar da porta na sala, a gente não tá na sala, a gente não passou pela sala onde tava a secretária? Isso, vocês estão dentro da sala de cinema ainda. Tá, eu só fui até a porta e abri, eu consigo enxergar a secretária do lado da porta? Não, você vê a sala que vocês estavam andando, a secretária, vocês não estão vendo, mas o alarme tá soando. Ah, tá, eu pensei que a gente tinha saído pela sala da secretária. Não, esquece, então. Não, eu tinha entendido errado. Então, pessoal, acho que é melhor a gente sair daqui pra onde a gente entrou. Eu acho que é a única saída, né? Beleza, alarme suando, Dr. Ramos. Vamos... Cara, a furadeira que eu tinha colocado na mochila nesse meio tempo tá na mão, engatilhada já com a broca. Tô com o bicho numa mão, a furadeira na outra. E tô no meio do grupo, né? Porque eu não acho que eu tô porrada e tô indo. Tamo indo embora, sim. A gente juntou pra ir embora, imagino. Matheus, ele tá Ripple Man, tá ligado? Total Ripple Man, cara. Quem pegou, falou que pegou o cara não, lá ou deixaram ele no chão? Importante informação dele, cara. Eu peguei o celular dele e o open drive tava salvo. Não. Tá, beleza, então. Vambora. Vamos voltar pra sala onde a gente tava e a porta era na sala que a gente entrou, né, Rafa? Eu ia pegar na ambulância, eu não peguei, que merda. Então, assim, vocês vamos fazer assim, tem a porta daí do prédio, e vocês entram numa pequena sala que é tipo uma recepção. Dentro dessa pequena sala tem uma porta pra sala que vocês estavam antes, e depois tem essa sala de cinema. Vocês são tipo um túnel, vocês só tem uma saída daí, só tem uma saída. Vamos, cara, já foi, nada já aconteceu. É, vamos voltar pra sala que a gente tava e depois a gente sai. É, depois de entrar na sala do prédio. Alguém sabe o que aconteceu ali na sala de cinema ou o barulho? Tá rolando alarme. Não, tá rolando alarme, cara, eles sabem. Mas foda-se, o povo sabe que o alarme tá rolando em algum lugar. Eu falei pro Ripa, o Ripa Negra. Cara, no momento em que ele apagou, ele tinha alguma coisa no corpo dele que eles estavam fazendo o monitoramento, cara. Foi ele na apagou mesma hora. E soou o alarme na mesma hora. Tá? Exatamente. A gente tem que sumir daqui o mais rápido possível. Vamos lá, o Felipe matou. Ele tinha um monitoramento dos sinais vitais, perceberam que ele foi desacordado, por isso que o alarme soou. Ô, hacker aí. Eu tô ali de frente. Beleza, então vocês saíram pra aquela outra sala, o Almir na frente, né? Na hora que o Jax entra na outra sala, por trás do data show, que além de tudo tinha uma câmera, surge um ninja, assim, sabe? Pá! Tipo, sabe aqueles filmes japoneses que as portas são tudo de papel? Sim. Que bosta! Ele brota da parede fazendo uma pose, né? Daí ele sai dali de trás e já grita, Wachacha! Wachacha, tá bom. Eu defendo, eu tenho que me defender. Wachacha, eu tenho que me defender. Chamou o Honolável Medidor de Luz. Ele saca duas shuriken em cada mão, assim. Ele consegue mirar uma em cada um de vocês. Ele vai jogar um dado pra ver como que ele se sai. Malditos ninjas, cara. Eles aparecem de qualquer jeito. Esqueceu. Antes de você completar a ação, Rafael, só uma parada. O ninja que apareceu, ele aparentava ser, tipo, o mesmo ninja que eu vi antes ou não, assim? Ou não, nós não conseguimos notar que é igual ou nenhuma semelhança? Eu noto alguma semelhança ou não é possível? É muito genérico. Ele é um ninja genérico. Tá, não posso saber que tá, beleza, tranquilo. Ele é um ninja camisa vermelha. Eu não tenho como associar ao outro ninja, né? Não, a questão é, ele se vestia igual o primeiro cara que atacou o Matheus ou não? Eu associo isso ou não? Não dá pra você associar. Tá, beleza, tranquilo. E aí, continuação. Daí, bom, ele jogou as quatro shurikens, ele tirou 7, ele tem mais 5 de ninja. De ninja. Ele é um ninja, ele tem mais 5. Ele é filho da puta, porque a gente não tem nem classe de ninja. Ele é um ninja, ele fica mais simples. Daí ele... O Almir já jogou o dado dele ali, ó. O Almir foi atingido porque ele tirou um 3, então... Eu tirei o 7. Não, você tirou 3, Almir. Eu tirei inicialmente o 7, porque eu saí do bagulho, o Almir me atacou. Ninguém mandou tu jogar dois dados. Não, eu joguei pra defender alguém. Eu só não, alguém. Não, o Almir, você só joga o dado depois que o Messi manda você jogar seu dado. Você não joga antes. É o Messi falando, cara, não discute assim. Ele falou pra jogar, jogou. Ele que define. Jogo é jogo, cara. Todo mundo pode jogar um dado, por favor. Rafael, o meu celular acabou a bateria. Rola aí pra mim, por favor. Você tirou um, Felipe? Eu tirei 14. Aí, ó. Vai se fuder, eu tirei porra de não. É mentira isso aí. Que arrombado, velho. Quem foi que rodou essa porra? Eu que joguei, desculpa. Ah, vai se fuder. Joga, eu falei pro Messi. Ó, meu cu. Caralho! É o seguinte, uma shuriken pegou no braço do Jax, desmaiou. O Fletcher tomou no meio da testa, coitado, mas... Não precisou nem... Você tem a cabeça dura. Eu tenho a cabeça dura. Nem o tranquilizante precisou desmaiar ele, porque só o impacto da shuriken já desmaiou ele. Caralho. O Zoi, coitado, tomou uma na perna, pum, bateu também perto ali daquela artéria que tem aqui no, na virilha. Já caiu desmaiado e só ficou o doutor em pé. E eu levei aonde? Hã? Eu levei aonde o shuriken? No cu. Então, na verdade, você conseguiu meio que aparar ela, assim, né? No que ele jogou, você deu uma desviada, você, por algum motivo, você teve um reflexo mais rápido do que os combatentes. É o dado, cara. Não, cara, acertou no... Uma bela boa, mano. Acertou naquela paradinha dele que usa pra estar o coração, tá ligado? Ah, vai bater no peito dele, acertou no negocinho. É, perdi o estetoscópio, tá ligado? Quebrou meu estetoscópio, que merda. É que vocês têm que imaginar que é um ninja da Bin. Então, tendo a vida dele, ele consegue acertar três shuriken. Na quarta, ele já fica meio assim, né? E tem redutor, tá lá? É ataque múltiplo, você bate no redutor conforme você vai lançando os próximos ataques, tá ligado? Chegou no último ataque, tá com muito redutor. Tá, vamos lá, o então. O ninja da Abinha é contratado daquele esquema, né, cara? O que cobra o menor preço leva. É licitação, né? É licitação de ninja. Vamos lá. Nesse momento que isso aconteceu, a porta se abre e aparece outro ninja. Caralho, dois ninjas. Mas esse outro ninja você identifica como sendo o mesmo ninja que tinha encontrado você na outra sala. Eita, mas no seu consultório. Algum filho da puta roubou do meu consultório, desgraçado. Cara, é a mesma roupa. Ah, tá. Não é o mesmo cara. Tem de ver isso. Ok. Alguém roubou o mesmo cara. Igual. Tá. Cara, você imagine um pavilhão de ninja, cada um com uniforme diferente. É ninja fashion week, tá, né? Todo mundo com uniforme personalizado. Beleza. Esse ninja abriu a porta imediatamente. Ele já chegou com uma ripa também. Ele dá no meio do joelho do outro ninja, o outro ninja cai e ele dá na testa. Eita porra! Caralho. Só uma dúvida, ô Rafa, rapidão. A gente só caiu ou eu, o Felipe e o Homer, a gente apagou? Vocês apagaram, vocês estão sedados. Então inconsciente, né? Ah, tá certo. Medo. Daí esse ninja olha pra você, Dr. Ramos, e começa a andar em círculos, assim, meio que te rodeando, assim, sabe? Meio que o filme do Mortal Kombat, quando fica assim, medindo o outro. Sim, sim. Cara, nossa mãe. Mesma coisa, ameaça com a furadeira pra baixo, e eu levanto a mão do bisturi e falo, certo. Tá, eu não sei se você é meu inimigo, meu amigo, inimigo do meu amigo, eu não sei quem é você. A gente vai conversar igual homem ou a gente vai ficar com esse joguinho? Ele vira pra você e fala, você que matou o meu irmão, não foi? Eu não matei ninguém. Tem certeza? Eu não matei ninguém nos últimos dias. Eu encontrei ele cortado igual estrogonofe na porra do necrotério do seu hospital e ele tinha ido atrás de você. Ele morreu sozinho. Eu garanto que foi algum engano, porque eu deixei ele paradinho pra eu analisar ele depois. Eu não mandei ninguém cortar o cara. Se alguém fez isso, não fui eu. Que porra tá acontecendo? Quando você falou isso, ele sacou tipo um bumerangue e arremessou na sua direção. Esses ninjas tão demais, cara. Muito aleatório, velho. Cara, é um bumerangue. Que porra é essa? Cara, eu vou colocar a furadeira na frente do meu rosto pra me proteger com ela ligada, mas vou proteger. Eu sou um médico, cara, não posso fazer nada. Mas ele tirou três... E ele tacou o bumerangue, ele acertou na parede atrás de você e caiu no chão. Daí você tem uma ação agora. Foi só pra assustar mesmo. Tá, eu vou... Cara, eu acho que uma das doses que ele tomou de calmante era a adrenalina, porque ele tá muito estralado, tá ligado? Ele tá desviando de tudo, velho. Tá, é que eu acho que essa foi por querer do cara, porque eu nem joguei o dado, né? Cara, eu vou pegar então e um bisturi. Não, eu joguei o dado e errei. Ah, esse jogo 3, verdade, não tinha visto aqui. Verdade, que bosta. Você tem uma ação agora, Matheus. Eu peguei o bisturi e joguei direto no joelho dele, mas pra acertar a aorta, né? Que é a artéria que fica aqui na coxa, que passa a maior quantidade de sangue no corpo humano. Caralho. Esse é o Dr. Ramos, caralho. Porra! Tirei 16, arrombado. Eita porra! Você joga a porra do bisturi e o bisturi tirou fio do inferno, porque nenhum bisturi é tão afiado a esse ponto. Parece um filme do Ruggiero Deodato. Caralho, foi longe agora, né? Tá. A sala ficou, assim, aquele sangue no chão. E agora você tá sozinho na sala por enquanto. Mas, defesa que tinha era esse único ninja, porque esse não é um posto de prioridade do. Eu quero saber se ele morreu, porque a minha ideia não era matar o cara. Eu ia acertar pra ele cair e depois estancar o sangue, é o que eu ia fazer. Mas eu não sei se é possível cara, mais. Tirou 16, você tem 15 de arma branca. Eu matei o cara. 29. Droga. Não. Não, mas se ele tirou 16, como um mestre da arma branca, ele só deu um talho pra mas, desmaiar Mas, eu sou médico. Eu joguei porque eu sabia onde era pra fazer tal coisa. Eu não sou... Então, exato. Então você não matou, cara. Eu matei. Ele não é o Jet Li, herói. Eu sou médico. Eu sei como matar um cara, academicamente falando, mas... É isso, cara. O Dr. Ramos, ele fez um juramento. O Dr. Ramos, ele fez um juramento, cara. O cara, ele tem que salvar vidas, olha aí. Não, eu sou cirurgião, cara. Não tem como nesse caso como funcionar. Enfim. Tá, já o que cara eu... O cara tá morto e você tem um tempo com os desmaiados agora. Beleza, eu vou cuidar. Eu acho que o mais fodido é o Felipe, né, que levou o negócio na testa. Isso. O pra variar... Os olhos já começam meio que a se mexer, tá, assim, sabe? Eu peguei na minha mochila... Já tá virando os olhos. Tá, a primeira já. Coisa que eu fiz foi pegar na mochila analgésico e jogar pro Luquinhas. Analgésico? É a primeira coisa, pra jogar com ele. Dor de cabeça? Eu vou ver o filme. Mais novo. Eu peguei, comi e vi aquela cara, né? Tá, né? Toma um analgésico e joga a tônica, vai pra casa. Tá louco, pai. Mas depende, qual analgésico você jogou pra ele? É Dorflex? Não, cara. É só pra dor. Porque Dorflex, eu joguei... Porque Dorflex tem cafeína. Eu joguei hidrocodona, cara. Eu tô conseguindo falar? Você tá com a voz meio mole, não sei se consegue falar. Não. Tá meio mole, Seu tá médico, com a boca mole. Seu médico imbecil, você tem adrenalina ou coisa do tenho, tipo? Tenho, cara, mas calma aí, é pra sua dor isso aqui, um minuto. Eu vou ver o Felipe que ele levou um bagulho na testa, ele pode ter morrido, eu não sei. Eu tô meio aneusadinho então, tá? Beleza, na hora que você vai ver o Felipe, você percebe que a Shuriken, ela tem três pontas, e as três pontas são de agudas, sim. Então você sabe que é calmante. Ah, eu identifico qual é o veneno então, qual é a droga, né? Constatação é tirada do cu, é. Ele lambe assim a lâmina da Shuriken, assim, muito familiar esse gosto. Você percebe que é pra injetar alguma coisa, sim, e sim. O Luquinhas tá acordando, então você vê, bom... Não deve ser uma coisa muito grave. E você olhar na minha ficha, Felipe, eu sou especialista em anestésicos também, então faz sentido eu saber isso. Tá? Caralho! Tá certo, o cara é foda. Cara, eu fiz a ficha com três habilidades. Cara, eu sou cirurgião, especialista em anestésicos e punguista. Então tá tranquilo, tá indo. Meteu uma carteirada agora, tá porra. Cara, é punguista, o que é um punguista que eu vi que você pôs na ficha e não sei que porra que é essa? É, carcamano, mão leve. Eu consigo roubar sua carteira sem você ver, basicamente. Só com as mãos. Carcamano, carcará. Tá, em suma, o Felipe então é o calmante, eu vou pegar algum tipo de, pode ser adrenalina, como falou, algum comprimido à base de cafeína também, independente, pra poder ver se acorda mais rápido e aplicar nele. Ah, mas superficialmente, tem algum machucado nele, alguma coisa assim, ou não? Não, ele só tem a marca da agulha na testa, só, tranquilo. Nada de eu vou pegar um pouco de álcool 70 e passar na ferida pra não infeccionar. Passar um pouco de água raiz aqui na ferida pra ver se tá mais. Se pá, a dor ajuda a acordar também. E o Almir, como é que tá? Bom, o Almir tomou um dano razoável. O Almir também tá começando a acordar. O Luquinha já tá meio que se levantando já. Tá, eu vou colocar o mesmo comprimido lá pra acelerar o corpo ou passar pros dois, junto com o analgésico pra inibir algum tipo de dor, simplesmente. Pra que possa ter na tontura e tal. Vou ver, vamos esperar um pouco. Beleza. Valeu, ok, o Felipe então já tá acordando, o Amir já tá acordando. Vocês percebem que não aparece mais ninguém. Por incrível que pareça, a defesa da BIM não é tão boa assim. Brasil, né? É a BIM, malandro. Porra. O ninja do MBS já entrou aí também, tá uma zona só por esse lugar. Tá. Não, eu falo, será que a gente sai? Daí vocês saem pela porta, vocês encontram um banho de sangue. A secretária do agente tá morta. O motorista dele, ele tá ali na porta. O Luquinhas reconhece o motorista dele, porque ele passou de carro do lado dele. E não tem mais ninguém, e o corpo do agente ficou lá pra trás. E o motorista tá vivo ou ele tá morto? Tá morto. Morto. Tá, eu já vou vasculhar e procurar a chave do carro nos bolsos dele. Justo. Beleza, Uhum. Notável. É muito difícil de acreditar que esse pessoal era realmente da ABIN e agora sim a gente tá realmente perdido nesse meio, cara. Tá. E tem um problema. A gente vai, precisar se fechar um pouco pra poder pesquisar, cara, porque desse jeito não dá. Sim. A gente realmente não sabe de porra nenhuma. Bem, vocês estavam desmaiados, mas esse segundo homem que apareceu aqui dizendo, aparentemente contra, a ABIN disse que encontrou o irmão dele no meu hospital completamente lacerado. Então o pessoal dessa suposta BIM já encontrou aquele cara também. Eles são grandes, querendo ou não. Só pra você entender, Matheus, o irmão dele é o cara que você matou no seu... Eu não matei. Tá? Não esquece disso, eu não matei o cara. Eu joguei. Você esqueceu, cara, eu não matei aquele cara. Eu só joguei uma faca no peito. Você explica isso pro delegado, não pra mim. Você que falou que eu não matei. Tanto que eu dei o calmante lá pra ele ficar desmaiado um tempinho. Enfim, agora tanto faz, ele já morreu mesmo. O cara tá sangrando, você dá um calmante pro cara, ele vai só terminar de morrer, cara, ele não vai sentir dor. Tá bom, eu não fiz faculdade, pessoal, desculpa. Vamos lá, então. Vocês têm aí os dois corpos, do motorista e da moça, a chave do carro. Sim. O carro provavelmente tá parado ali fora do prédio. Alguém aqui tem uma casa minimamente segura, que não foi a que foi mostrada ali na câmera? Alguém aqui tem um segundo ponto que a gente possa ir, que não tá, talvez não esteja, pelo menos, sendo monitorado por eles? Então, acho que se alguém conhecer um lugar assim, vai ser o hacker. E aí, hacker? Olha, cara, quando eu sou perseguido assim, geralmente eu fico na rua, cara. É o lugar mais seguro pra se ficar. Eu vou falar. Eu tenho a última instalação Redneck da... Vamos pra lá, então? Todo mundo concorda? Ok. Tá bom. Essa aí é sinistra, hein? Sim, vamos pra lá. A gente saiu pra fora, o carro tá lá? A gente pode ir de carro... O carro tá lá fora. Antes da gente ir, eu queria algumas informações. Esse prédio onde a gente entrou, ele tem alguma identificação? A gente consegue ver alguma coisa dele? Cara, na hora que vocês saem do prédio, vocês dão uma olhada na porta dele, realmente tá escrito ABIN ali, mas bem pequeno, assim... Ridiculamente... Vocês não diriam que é confiável. Pode ser qualquer que um adesivou aquela porra ali, né? Exato. Entendi. Mas o prédio em si, ele parece ser um prédio sério. Sim, mas assim, vocês olham assim na rua, que não foi perturbada por nada do que aconteceu ali, e vocês percebem que tem tipo Receita Federal, tem vários prédios que aparentemente são do governo. Então ele tá numa localização... É bem o centro velho de São Paulo mesmo. Ele tá numa localização que poderia realmente ser um prédio oficial. Tá. A gente tem então a Mercedes lá que é liberada pra andar, a gente vai até um ponto pra dar uma chavada, solta ela em algum lugar e vai pro prédio do Almir. Porque se... Certo, vocês têm a moto do Luquinhas aí a também gente vai lá na porta. Pau Vasco. Ótimo. Eu joguei a chave na mão do Almir e fui pra minha moto. Tá, mas vamos dar uma chavada no carro que ele pode ter algum tipo de rastreamento, né? Então a gente vai até um ponto e depois a gente pega o trem. Pega a linha de Osasco. A gente pode arrumar outro carro. Não, não pode dar de carro nesse mundo, cara. Tá em dia de semana. A única alternativa de São Paulo a Osasco é trem. Linha Diamante.